compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got an heard mail. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Muito bem, estamos aqui no Dia das Crianças, gravando o Parolando, e para a infelicidade geral de todos os fãs do Parolando, a criança que grava está aqui não se encontra. Meu filho Nerdmaster Júnior está em Minas visitando a vovó para curtir esse Dia das Crianças lá. Então, já que eu não tinha uma criança, eu trouxe outra. Se apresenta aí, ô criança. No lugar da criança veio o Erê, e tem que estar moleque. Tudo bom contigo, Vitinho? Tudo bem, casado agora, um homem oficializado matrimonialmente. E aleluia. Aleluia. Não fala o que é negócio de macumba, tem elos de 7 anos? Fiquei 7 anos com a minha mulher, não deu errado, vai ter que casar. É, né? Você fez o teste de 7 anos. Rapaz, comecei dirigindo um tipo, agora eu tô com, sei lá, um ponto. Foi evoluindo a escala. Referência de carro eu não entendo lufas, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Não, mano, imagine uma caixa de sapato que se transformou num saco de pompuma. Ótimo. Querido, seguinte, para começo de conversa, vamos dar uns recadinhos rapidinhos, que é sempre muito bom. Nós temos agora lá no Paranerd, gastas ao senhor, ao seu Juliano e ao seu Thiago Miro, 3 atrações de áudio no Paranerd, é correto? Já. E aí o que que acontece? A galera meio que tá reclamando que ao assinar o feed do Paranerd recebe o feed dos 3. O que, na minha opinião, é o que faria sentido, né? Pra que que a pessoa iria assinar 3 feeds diferentes se com um só ele já recebe tudo? Mas como eu recebi reclamações a respeito disso, que fiz eu? Vou ter feeds separados no Paranerd. O que tu achas disso, Vitinho? Eu acho o japonês, né, cara? Ele que setoriza a comida. É, né? Tem também isso, né? E o caso, o feed vai ter agora o feed único, que é o feed que você assina esse feed só e já tem Paranerdia, Parolando, Chá dos 5, Comentador, tudo num feed só. Vai ter o feed exclusivo do Chá dos 5, que por acaso é o mesmo feed lá do site do Chá dos 5. Espero que não dê mais problemas. Né, aí a culpa, se der problema no feed, a culpa é do Juliano, não é minha. Nem minha. Né, exatamente. Tem o feed exclusivo do Comentadores, que é o mesmo feed lá do site do Comentadores também. Então, se der errado, a culpa é do Thiago Miro. E o feed exclusivo do Paranerd, apenas para os episódios do Paranerd, será providenciado e em breve também vai estar lá. E a culpa é só do Alexandre. Aí a culpa vai ser minha. Os feeds estão todos na lateral direita do site do Paranerdia, numa área, obviamente, chamada de feeds do Paranerdia. É, didático, né? Vai ser bem óbvio, né? É. Nada melhor do que ser bem óbvio. Então, eu recomendo que você continue com o feed único, que pega todo mundo. Mas, como temos que agradar a como é que se diz? Temos que agradar a freguesia, né? Então, vamos lá. Tem agora feeds pra todo mundo. Você gostou? Feed-se. Isso, muito bom, eu diria isso. Muito bom, eu sei. Falando em Chá dos 5, seu Vitor Hugo Mota, nós vamos criar uma nova atração aqui no Paranerdia. Iremos. Como é o nome desta nova atração? O nome da nova atração é Você Se Arrisca Porque Quer. E ela, nada mais, nada menos, vai ser do que o senhor Vitor Hugo Mota, interpretando essa maravilhosa voz de seu Mota Sênior, respondendo perguntas da galera. Sim, a partir de agora, Se vocês quiserem mandar perguntas para serem respondidas pelo seu Mota Sênior, o Vitor Hugo vai fazer o possível para emular a condição socioeconômica cultural do seu excelentíssimo pai e fazer a resposta que melhor aprouver para a sabedoria de seu Mota Sênior, né, Vitinho? Curto, grosso e veiudo. Curto, grosso e veiudo. Quando tu assume pai, teu pai, tu não larga mais não? Tu... E seu Mota Sênior, como é que a galera faz pra perguntar pra ti? Pode ser por comentário do Paranerdia? Fala, como é que é o negócio? Parangarico. Paranerdia. Paranerdia. É, tá. Você manda a sua pergunta. Tá com dúvida? Tinha que se fuder, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a me ajudar. Não devia. Não deveria, mas vou. Como diria... Deixa eu voltar aqui. Como diria o próprio, indo na sala do gerente, eu poderia te ajudar. Saía e voltava. Mas não vou. Você quer mandar uma pergunta pro seu Mota? Seu Mota é meu filho. Feio pra caralho. Mas fiz só com ovo. Você manda uma pergunta pra mim, que eu ensinei tudo que ele sabe. Outra coisa foi a vida também. O lance é, manda uma pergunta. Tá com problema na vida? Quer uma resposta na lata? Sem problema? Com farpa? É pra mim. Manda no peito do papo que eu arrebento. Sensacional. Quem quiser mandar essas perguntas, manda pelo e-mail do Paranerdia, ou pelos comentários daqui deste Parolando, ou nos comentários do Paranerdia, ou pelo Twitter. Manda a pergunta que a gente recebe e encaminha pro devido departamento de seu Motice, né? Muito bem, então. A partir do Parolando que vem, já vamos ter este quadro, claro, se vierem as perguntas. Senão a gente vai dar uma de Bikman, né, Vitor Hugo? Paula no cu. Bom, outro recadinho. Vitinho, tira o encosto do teu pai de você, que agora vamos voltar ao normal. Sai, careca. Ainda tá rolando o sorteio do Blu-ray do filme Loucademia de Polícia, que é um oferecimento da Taverna do Ogro Encantado, uma das melhores lojas de colecionáveis da internet. O que, é que a galera precisa fazer pra concorrer a este sorteio, Vitão? Ô, moleza, cara, é só ir lá na página do Paranerdia, no Facebook e nas promoções, e dar uma clicada lá no botão de quero participar, quero tá nessa, quero ganhar, quero ser feliz. Muito bem. No dia 20, que é o dia que antecede a publicação do próximo Paranerdia, será feito esse sorteio através do sorteio.me do Facebook. Então participem lá, que vale a pena, que é um Blu-ray sensacional. Falando em Facebook, como é que são os meios de contato do Paranerdia, Vitão? Um e-mail? E-mail paranerdia@paranerdia.com.br. E a página do Cara Livro? fb.com/paranerdia. Twitter? @paranerdia. E o Google Plus? É o gplus.tocantins/paranerdia. Tocantins, a galera vai escrever Tocantins, já. E nós temos página do DeviantArt, como é que é? Vai lá no paranerdia.deviantart.com. Tem desenho meu lá, colorizado pelo Sidão. Tem desenho lá teu em preto e branco também. Eu gosto de uma coisa meio retrô, né? Na verdade, a gente fala que é retrô, vintage, essas coisas, mas é preguiça mesmo. Também tem aquelas quatro maravilhosas vitrines que tu fizeste pra mim. Tem coisa pra caramba lá pra galera ver no DeviantArt. Aproveitando esse mês de hiato, né? Esse mês sabatinal que eu tive no mês passado de setembro. Esse atraso de menstruação? Por aí. Eu tive uma porrada de participações na podosfera, sabias tu, Vitinho? Tô sabendo, quando falta comida em casa, come no vizinho, né? É, inclusive no vizinho, que é um bar muito legal, uma casa de chá sensacional, né? Muito boa, inclusive. Como diria o Jadson, drinks tem em todo lugar. Eu estive em primeiro lugar no lado B do podcast número 156 a respeito do filme A Pequena Loja dos Horrores, aquele musical com Rick Moranis e o Steve Martin. Eu também estive nos comentadores 3 e 5, porque eu faço parte dos comentadores. O 3 inclusive já foi lançado no Paranerd, o 5 será futuramente lançado aqui também. E eu tive, sabe aonde, seu Vitor? No Desencontro 20 do Shadow 5. O que, que eu fiz lá? Além de você ter participado com certos extras um pouco não pertinentes ao assunto, que chá dos 5 na verdade não existe pertinência, né? Mas a gente tira ali uma gordurinha e deixa pra vocês a cada 10 encontros. Ele esteve também lendo os e-mails e feedback. E-mail não, né? Que a gente recebe e-mail é de um senhor chamado No Reply. Inclusive alguns extras familiares que tiveram lá meus, né? É verdade. Beijo, Arthur. Também estive lá no Jurassic Cast, no programa Elo Perdido número 26, sobre Tokusatsu, né? Eu estive lá, mas na verdade quem fez a pauta daquele programa fui eu, já mato logo, o Calaveira depois que me mate, mas quem fez a pauta do programa fui eu. Então eu vou jogar um prato no chão pra você. Eu sou um fã de Flashman. O Flashman é bom, né, cara? Flashman é muito foda, porra, cara. O único Tokusatsu, pra mim, a galera Super Sentai que usava um Ray-Ban, show de bola. Show de... O Dr. Keflin fazendo monstro no teclado anos 80 de neon era muito foda. Era maneiríssimo, cara. Mas vocês deram uma quebrada de prato. O quê? É o seguinte, os nomes dos robôs, vocês se referiram ao primeiro robô como Grand Titan e ao poderoso Flash King. É verdade. Não, o primeiro robô eu me referi como Flash Robô. Eu fiz uma cagada homérica. Não tem nada de Flash Robô, era o Flash King. Poderoso Flash King, que depois eles encontraram o poderoso Grand Titan, que era aquele motorhome pro planeta, né? E dentro tinha um melhor robô. Pra mim, é Titan Júnior. Não, meu irmão, é Romário. Romário é bom, né? Não é peixe. Romário. Baixinho, folgado, caía, mas levantava e ainda jogava pneu nos outros, cara. Ele era sinistro demais. Eu me amarrava no estilo de luta do Titan Júnior, porque vocês falaram também, lembra muito o Scooby-Loo. Não, era uma mistura do Scooby-Loo com o Mussum, né? Porque ele dava aquela do que sambadinha de quem ia encarnar pra saber qual pé que ia bater, né? Muito bom, muito bom. Bom, eu estive também no Cidade Gamer número 117, em que a gente falou dos jogos da franquia da Marvel, né? Os quadrinhos da Marvel no videogame. A parte 1 é o 117, que foi lançada já. E a parte 2, 118, será também lançada nessa semana que vem. E eu também estou participando dessa também. Vocês falaram sobre Captain America and the Avengers. Com certeza. A primeira parte falou de jogos até o ano 2000 e a segunda parte de 2000 em diante, cara. Tem tudo lá. Tem os arcades do Marvel versus alguma coisa, tem os arcades daquele Homem-Aranha que era quatro jogadores numa caixa pequena que os jogadores das pontas tinham que jogar 90 graus, porque os controles eram de lado. Homem-Aranha, Namor, Gata Negra e... Gavião Arqueiro, olha, rapaz. A gente também falou daquele fodástico arcade do Justiceiro com Nick Fury. Isso, eu lembrei desse também. Quase que eu falei que era Nick Fury, mas eram os dois. Era Punisher e Nick Fury. Era, porque teoricamente o arcade era do Punisher. O Nick Fury tava como ajuda, né? Mas... era tão foda quanto, era muito bom. Bom, saibam mais nos episódios do Cidade Gamer. Então, Vitinho, vamos aos comentários a respeito do nosso Cinematologia Karate Kid. Por favor, sua opinião a respeito da franquia Karate Kid. Camaradas, eu ouvi o programa, eu compartilho de muita revolta mais do Brunão. O Brunão acho que é o cara sensato lá daquele lugar. Tu vai dar uma de comentadores daquele lugar sem falar qual é o lugar? Você já é o cara lá do Chapecoense. Sou o pessoal lá. Te falar, viu? Mas assim, ah, e Brunão, tô te mirando, meu irmão. Tu é o próximo. Então tá, né? Mas sabe que tu vai ter que arrumar cadeira extra reforçada, porque o Brunão é gigantesco. Não, mas eu vou arrumar o Steel e Griffin pra ficar tocando a tuba perto de você. E aí, qual dos filmes da franquia tu curte mais? O 2. O 2 de longe é o melhor pra mim. O 2 é bacana, cara. O 2 é muito bacana, muito bom mesmo. E compartilhas do respeito pelo Sr. Miyagi? Primeiro que o Pat Morita, ele é muito carismático, cara. Ele pode te ensinar por PowerPoint o karatê. É verdade. O problema é você fazer isso também pelo Windows, né, cara? Se você fizer pelo Windows 7 com a atualização que vai te ferrar, o Windows ele vai te quebrar como uva. Que nem uva. Tá certo. Bom, vamos aos comentários lá. O primeiro comentarista foi o querido Diego Miabi, e ele nos comentou o seguinte: opa, que bom que o Paranerd voltou e com um tema bacana. Muito obrigado, Diego, afinal de contas é pra isso que a gente tá aqui, pra trazer temas bacanas pra você. E quem nos mandou outro comentário, Vitão? Foi o Seiji do Projeto X. Ele virou e falou: ah, é, o Paraná já voltou, com a mãozinha pra cima, estilo Fred Mercury. Mais tarde eu escuto direitinho o podcast e faço um comentário decente Disney XD. Disney XD. Vai ter um comentário dele daqui a pouco, comentário decente. O outro Hijo de la Madre, que veio nos comentar aqui, foi o senhor. Pessoal lá? Seu Vitor, seu Mota, o senhor comentou lá, né? Só tem uma coisa a dizer: tambor do Gilmar, golpe do boneco de Olinda, ataque AVC, todo mundo tem um nome diferente pro golpe final do segundo filme. De longe, o melhor pra mim. A Kumiko é gata até hoje. Pô, e como? Nossa senhora. Kumiko, como diria o Calaveiro, como com força. Como com força. Eu sempre afirmei que aquele é o soco do Chaves. Lembre-se do moleque do 8 desferindo uma sequência de 3 socos na cara do buchichudo do 14. Cara, é igualzinho o soco do Chaves. Opa, cara, eu esperava a hora daquele japonês do final lá, o Cyber Cop. Você não vai com a minha cara? Exatamente, cara. Faltou só aquilo. Ele parece também, né, aquele Cyber Cop Marte, né, cara? Parece, ele é bem puxachudo. Ele já era meio puxachudo mesmo. Para isso, um recado pro Gabriel. Por favor, Vitor, manda um recado você, que esse aí tem que ser com a tua voz. Gabriel. Não, Gabriel não. Paquiderme. Tá bom, seu paquiderme. Como te disseram, tá bom, Gabriel. Entenda que realmente isso quer dizer cala a boca, gordo. Ouviu? Entendeu o recado agora, Gabriel? Quando alguém dizer, tá bom, Gabriel, é pra tu calar a boca, desgraça. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento, você pode guardar esse áudio. Quando toda vez que falarem, tá bom, Gabriel, coloque a minha voz, cala a boca, gordo! Vai ser vírgula sonora. Fique à vontade. Não gostou, ele sabe onde eu moro, vem aqui que eu fujo. Pior que é verdade, o Gabriel sabe onde o Vitor mora. Bom, Vitor, quem nos mandou o próximo recado? Foi o Rubens, que ele disse: grande retorno com tudo que faz nossa alegria, cinematologia de filmes icônicos mais ruins de doer, amargura e irritação sarcástica. Cavaleira. É Cavaleira, né? Ele não sabe que o nome do cara é Calaveira, né, mano? É, rapaz, é Calaveira, fião. E sem I, hein? Tem uma identificação contigo. Frases de efeito, referências irônicas e muito ódio pelo Jaden Smith. Será que alguém gosta do Jaden Smith? O pai dele. Acho que nem o pai, cara. Porque o pai só bota ele em filme merda. Mas bota em filme. E meu pai? A gente não pode falar nada, não, realmente, deixa pra lá. Segue. E diz ele que Nerdmaster a gente sente falta do Paranerdia, mas se o tempo entre um podcast e outro for necessário para manter a qualidade deste 82, tudo bem, abraços. O Rubens, não se preocupa não, que a qualidade vai ser sempre essa, com a nossa periodicidade de sempre. Então é a periodicidade que a gente sempre ama, com essa qualidade que pelo visto realmente está muito boa, porque eu recebi inclusive muitos elogios de pessoas da podosfera, sabia, Vitor? Ah, que bom, manda elas lá pro Chá dos 5 pra ver se eu consigo ter algum ânimo, né? Que nego só vai lá e xinga, bando de filhas das putas. Falando no Seiji, que ele comentou agora porque ia fazer um comentário decente, bom, está aí o comentário decente, o Seiji de novo, agora ele faz o seguinte: bom, agora comentando sério sobre o podcast, porque antes ele tava de sacanagem, né? Diria Chiquinha, né? Ah, outras vezes era de brincadeira. É, eu lembro que eu gostava bastante do Karate Kid 1 quando eu era bem novinho. O problema foi que anos mais tarde eu fui rever o filme e tive uma baita decepção. Na minha memória era tão bacana esse filme. Cara, já dizia o Sr. Smith, né? A ignorância é uma benção. A ignorância é uma benção. O segundo filme, eu sempre achava estranho aquele golpe final do Daniel. E eu nem me lembro como foi o ataque do terceiro. Cara, vê o vídeo que tem linkado no post, cara. Tu vai sentir raiva do Daniel. É, Macarena. É, Macarena. Macarena, ele começa a dançar Macarena no meio do, da luta. Eu estou com medo de rever esse ataque. Veja, tu vai rir. O quarto filme eu nem preciso dizer, né? Porcaria total. Bom, não sei, nunca vi. O remake eu achava até maneiro, só por causa do Jack Chan em um papel dramático. Eu odeio também o Jada Smith, mas o filme não é bom, não. E é isso, abraços, até o próximo Paranerdia, bolinha, bracinho. Chama essa bolinha pra cima, é Fred Mercury. Pra mim, Fred Mercury. Fred Mercury. Se fosse com dois tracinhos, seria um Genkidama. É, pode ser também. E também, se fosse com dois tracinhos do lado, seria um Kamehameha pra cima. Pode, isso, podia ser. Quem é o próximo? É o senhor Luiz Garavelho, do Quadrincast. Ai, meu demais tesão. Publicar bom podcast, seguro. Não publicar podcast, seguro. Publicar podcast mais ou menos, mais cedo ou mais tarde, crack. E pega o que nem outro. Tá bom, né? Eu já mandei até um hi. Toma o arigato, Luiz Garavelo Sensei. Ele mandou uma de Mestre Miyagi, né? Fazer o quê? Tá bom, ainda bem. Eu não entendi direito se ele gostou do podcast, né? Mas eu acho que ele gostou. Pra fazer referência e tudo, né? Vamos ver, vamos ver. O tempo lhe dirá. É, né? Então tá. Outro comentarista foi o nosso querido Léo Bruschi, lá das Pedras. Sim. Não vou dizer não. Ah, não vai não? Ah, não. Tá. Pensei que tu ia mandar. Não são pedras, são aerolitos. Tanto que eu faço questão de toda edição que o Léo Bruschi participa lá, eu não coloco aerolitos. Eu chamo de não são pedras. Inclusive, Léo, registra, nãosãopedras.com.br. Nãosãopedras.com.br. Boa, boa, boa. Bom, só vim aqui pra dizer uma coisa. O quarto filme eu nem sonhava que existia com a mulherzinha ali. Porra, Hilary Swank, cara. Não é mulherzinha ali. Mulherzinha ali, só dois. Eu acho que porra é essa? Porra. Eu ganhei um, fui no banheiro, ganhei um agora. Tô lá sentado, me aparece. Clint Eastwood fala aqui, ó. Make my day. Também caguei pra ele. Ah, o quarto filme não existe. Eu não considero. Tanto que se você comprar um box do Karate Kid, quantos filmes vem? É, vem os três só. Só vem os três, porque só existem três. Ora, bolas. Não, e engraçado que ela não... Por que não fez sucesso? Ela não acreditou no karatê do Miyagi e foi fazer boxe. Oh, e com boxe ela se deu bem. Não é? Eu com a menina de ouro. Sobre os três primeiros filmes, assisti por acaso esses dias no Space alguns trechos do terceiro filme. Como é que a pessoa assiste por acaso? Cara, eu vou te dizer que eu assisti por acaso o 2 no Space também, cara, né? Umas duas semanas. Foi por acaso. Aí eu fui assistir direto até o fim. Ah. Eu só posso dizer que na minha cabeça era bom. As lutas são muito ruins, mal ensaiadas. Elas não foram ensaiadas, é diferente. Muito estranho, mas na época, como comentaram no episódio, também eram muito boas. Não, a gente aqui não tinha discernimento, Léo. Não tinha discernimento na época, não. Não, você não tem noção, Léo. Ah, isso. Sim. Sobre o filme novo com o Jack Chan, achei que o Calaveira... Porra, Léo! Calaveira pegou meio pesado. O filme não é tão ruim assim. Tem alguns problemas, mas eu me diverti assistindo ele. Pra mim, o que conta. Achei legal e assistível. Grande programa, Alexandre. Bem-vindo de volta. Assim que possível, chamarei para o Leto. Ó, tô cobrando, hein? Eu quero participar da das pedras. Ora, bolas. E outra, quando o Léo fala que tem problemas, eu só vejo dois problemas no Karate Kid novo. O Jada Smith e o golpe final. É, nesse novo filme eu só vi dois problemas, a concepção e a execução. Concepção e execução, tá bom, tá certo, tá errado. Agora, o próximo comentarista, puxa o fôlego aí, Vitor, porque ele fez um comentário gigantesco. Quem foi? Foi o Cliff, o sobrinho, o neto do Biff. É, o neto do Biff. Né? E ele disse, uhul, Paranerdia voltou, Fred Mercury fez falta. Fred Mercury é bolinha tracinho, ouvintes, para quem não sabe. Tremendo comentário. Oh. Sensacional. Muito obrigado, seu Cliff. E no final só faltou ele dizer, me armaram uma. E o último comentarista deste 82 até o momento é o nosso querido Drug, nosso antigo comentarista de estimação na época antiga do Paranerd, comentador das antigas, que ele voltou. Voltou porque eu xinguei ele no Twitter e ele resolveu voltar, só por isso também. Fala, Nerdmaster! Você clamou e o Drug está de volta. Dá uma salva de palmas pra ele, galera. Moça! Primeiramente, meus parabéns. O Paranerdia saiu de férias e voltou com um ótimo tema. Lembro que meu pai adorava esse filme e foi com ele que eu assisti os três primeiros. E até pensei em voltar a assistir hoje em dia, mas eu prefiro deixar na minha memória me trair e me mostrar um filme foda quando eu sei que eles não são tão bons. RS, RS. E o Grande Sul, Grande Sul. Isso aí. Vamos prestigiar, temos que prestigiar, tá certo. O quarto filme é realmente ruim, mas pô, deve ser o Panda. Pô. Isso, porque vocês falaram que não foi Kung Fu Kid por causa do Kung Fu Panda. É, aí, pô. Pode ser, deve ser, mas pô. Esse novo não é tão ruim assim quanto vocês falaram. Tudo bem, ele podia ter outro nome e o golpe final é uma merda. Mas o filme em si é bem divertido. Não sou um cinéfilo, não manjo muito de detalhes técnicos e tal. E por acaso tinha cinéfilo no Paranerd anterior? Não foi ninguém que tenha nada sobre cinema lá naquele. Eu tinha eu, tinha o Calaveira, tinha o Brunão, tinha o Nicolas e o Gabriel. Cadê o cinéfilo? Não vi nenhum. Também não. De repente se esconderam atrás do Gabriel. É, tá. Ou do Brunão. Não, é Brunão. O Brunão esconde uma plateia inteira de. É verdade. O Brunão, um dia se vista com uma roupinha de marinheiro e saia de Stay Puft. Então, pra mim, se o filme me distraiu, tá ótimo. Às vezes um filme que é considerado ruim, pacas, com K, tá na minha lista de top 10. Rollerball, eu estou olhando para você, Rio Grande do Sul. Jesus. É, o cara gosta de Rollerball, né? Mas qual? O primeiro ou o remake recente de 2000? Cara, se ele gosta do remake recente de 2000, vou dar uma porrada na cara dele. Responda nos comentários, Drew. É, responde. É o antigo, original ou o novo Rollerball? É o com a Rita Lee ou é o novo? Rita Lee ou o novo? E um abraço para quem comentou lá no Parolando 81, já mais de um mês atrás, que foi único e simplesmente nosso querido amigo, inimigo, destruidor de corações, ALX, foi a única alma que se apresentou lá no Parolando 81, né? Fazer o quê? Valeu, ALX, manda um abraço para ele, Vitor. Um abraço, meu amigo ALX. Fale bem do pessoal lá. Do pessoal lá, é ótimo, piada interna, mas sempre sensacional. E ficamos por aqui com esses comentários. Vitão, mais uma vez obrigado por ter feito o papel de substituto do Nerdmaster Júnior. Eu quero abraçar ele. E não se esqueça que teremos em breve o Você Se Arrisca Pelo Que Quer, né? Obrigado também pela sua participação, seu Mota. Ah, tá valendo, traz aí a brama. Tá certo, pode deixar que eu mando entregar na casa do senhor. Boa. Um abraço, Vitor. E fiquem agora com as Crônicas Nerds e com o Nerdmaster Recomenda. Um abraço. Oppa Gangnam Style. Nerdmaster recomenda. Agora, para mais um Nerdmaster Recomenda, trouxe aqui o irresponsável por um podcast recente da podosfera, mas que já está, vamos assim dizer, arrebatando os corações. Olha aí, das maravilha. Pessoas pela podosfera fora, por que não dizer, porque ele é um programa muito bacanudo. Olha aí, que trocadalho do carilho, porque olha, é um bacanudo podcast. E eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que o seu Pedro Duarte, o sem vergonha por trás dessa história, né, seu Pedro? Sim, senhor. Eu gosto muito das definições desse sem vergonha, esse carinho maravilhoso que a gente tem aqui. Não, mas é normal. pelo simples fato que o senhor é baiano, né? Sou, sim. E eu já tenho um carinho excepcional pelos baianos, que diga Carlos Tourinho, aquele filho de uma égua. Então, a pessoa já por ser baiana já ganha 2 pontos de meu carinho por causa disso, entendeu? Olha só, que maravilha. Eu também gosto muito de carioca. Já que pra gente fazer a troca. Assado aí com batata deve ser uma delícia, né? Ah, é uma delícia, maravilhoso. Bom, Pedrinho, querido, há quanto tempo já existe o Bacanudo? O Bacanudo começou em abril desse ano, de 2013. Olha, viu? Na verdade, a gente teve um esboço aí em março. Aí a gente lançou um primeiro episódio que foi com o Afonso 3D. Depois a gente parou aquele mês e aí tentou o que é que a gente queria mesmo fazer. Aquela reformulação logo de cara. E aí em abril ele nasceu com o formato que ele tá até hoje. Muito bem. E de onde saiu a ideia pro Bacanudo? Por que te deu vontade de fazê-lo? É muito louco, assim. Ano passado, 2012, eu comecei a escutar podcast. Eu não conhecia nada, assim. Então É engraçado, parece uma história meio clichê, mas eu tava numa fase meio difícil, tive um problema de saúde e tal. Então eu queria me distrair, né? Conhecer coisas novas. E aí me bati com o Matando Robôs Gigantes. Eu não conhecia nada de podcast. E aí comecei a ouvir aquela coisa, tomei gosto, assim. Achei bem divertido. Era realmente a distração que eu tava precisando. E comecei a pesquisar e vi que tinha um universo por trás daquilo tudo, né? Não era só um programa aleatório, assim, um random que eu descobri ali o MRG e tal. Então tinha toda uma podosfera com várias outras opções. E aí eu sou muito assim. Então, pô, eu gosto, quero fazer também, sabe? Tá no meu sangue a coisa de tentar fazer as coisas. Assim, eu pensei, pô, se eu conseguisse chegar num nível bacana e estabelecer essa conversa com os ouvintes, com essa coisa da amizade que a gente tem, né? Acaba tendo depois com os ouvintes. Seria muito bacana pra mim, assim. E aí surgiu o nome bacana de Bacanudo, que é uma palavra que eu acho divertida de forma geral. E aí comecei a pesquisar muito sobre podcast, assim. No final do ano passado mesmo, eu já fiz uma palestrazinha lá no YouPix do Rio, sobre o podcast, já como estudando o assunto e tal. E aí, porra, tomei gosto, assim. A gente começou. O Bacanudo tem dois podcasts semanais. Um é o 20 Perguntas, que é, como o nome diz, 20 perguntas, né? E aí são convidados bem diferentes. Tem muita gente da internet, tem empresário, tem. A gente já chamou, tipo, diretor de redação da Super Interessante, um lama aqui do Brasil pra falar sobre budismo. Aí outro programa a gente falou com o PH Santos do Iradex, sabe? Então é tipo. PH Santos, todo mundo conhece PH Santos. PH Santos. Pois é. Todo mundo conhece, todo mundo tenta imitar o sotaque do PH Santos, mas acho que só o Afonso. Porra, ele imita muito bem, é muito horrível. Fica. E ele imitou tanto que a gente não consegue nem falar o nome sem imitar a voz, né? Fica meio que. E aí tem o de domingo, que é o podcast tradicional, assim, com a galera toda reunida pra falar de assuntos gerais, né? De assuntos bacanudos. É, a gente escolheu falar de coisas legais também, assim, né? Sempre coisas positivas com essa coisa de. É porque assim, ó, eu sou jornalista de formação, né? E onde eu trabalhei, jornalista é uma profissão meio maluca, assim, porque a gente se apega muito a coisa ruim, né? A tragédia em geral. O público se acostumou com isso. E aí a imprensa vai pelo caminho, às vezes não é nem mais fácil. É a pressa também de publicar em alta velocidade e tudo. Então você pega, sei lá, um acidente vira notícia muito mais facilmente do que uma ação bacana, sei lá, de algumas pessoas que procuraram plantar coisas no seu bairro para poder melhorar a qualidade de vida, enfim, entendeu? Então Sim. A ideia do Bacanudo foi, pô, vamos tratar de coisas legais, né? Fazer esse espaço para falar de coisas boas, entendeu? Então a gente fala de besterol. De desgraça já basta a vida, né? É, pois é. E eu quando escrevo para alguma revista, alguma coisa assim, sempre uma pauta mais para cima, entendeu? Uma coisa de comportamento. Eu não consigo, porra, tá muito chato. Eu hoje em dia nem assisto jornal, vou te falar a verdade, porque me cansa, eu me deixo muito levar, né? Sou mega impressionável, assim. Então, porra, se tem um negócio bizarro, sei lá, o cara chutou um cachorro, as misérias que o ser humano faz. Em geral, eu já tô tentando fugir disso. Então a ideia do Bacanudo é a gente falar de coisas bacanas, assim, positivas e coisas do nosso universo em geral, né? Nos de quinta, a gente fala besteira com os convidados. Até agora estamos em 14 Bacanudos, né? E quantos 20 perguntas tu já fez? 15. 15, 20 perguntas e 14 bacanudos. Isso. Muito bem. Me recomenda para os meus ouvintes um bacanudo e um 20 perguntas que eles acham, você acha que eles deveriam ouvir? Eu, ó, o dos bacanudos, né, dos de domingo, eu acho que as músicas mais gays ever, É muito bacana, assim. Que é justamente o último, 14º. Porra, esse tá muito legal. Tu devia ter guardado esse tema pro 24º. Você sabe que eu pensei muito nisso, mas eu fiquei tão empolgado que eu não quis esperar, velho. E foi muito divertido. Eu acho que foi o podcast que eu mais ri ao editar da história aqui. Eu já editei outras coisas antes do... Trabalhei em rádio também, então vivi editando coisas e tal. Esse eu ri demais, principalmente nos erros de gravação, aquele bônus assim que coloca no final. Eu vou te contar só uma coisa: a sua masculinidade e seus convidados estava seriamente comprometida nesse programa. Foi complicado, né? E eu fui o que mais me liei. Todo mundo armou pra mim, eu não tinha percebido, mas eles estavam armando pra mim. Eles botavam pra eu traduzir e indicar sempre as músicas com duplo sentido, ou nem duplo sentido, né? Sentido direto, tipo aquela Don't Wanna Short Dick Man, tipo, não gosto de homem de pau pequeno, quer dizer, eu tinha que falar isso em primeira pessoa, foi foda. Foi tá certo. E qual 20 perguntas tu acha que foi o mais espetacular até agora? Ó, o mais baixado até hoje foi o da Flávia Gazi, lá do Omelete, vai lançar livro agora e tal. Que a galera adorou, acho que ela nunca tinha feito um programa assim, falando sobre ela. Porque 20 perguntas a gente faz vários tipos de perguntas, não é só coisa séria, e tem muita coisa nonsense e tal. Então a gente falou sobre muito bastidores dela, assim, sabe? Sim. Mas o que eu mais gostei de fazer, por incrível que pareça, foi o primeiro, foi com o PH Santos. Porque foi o pontapé inicial, assim, e ele acreditou na proposta, né, desde o início, e por ele ter participado, abriu portas em geral, para que outras pessoas também participassem, assim. Pessoas que são mais difíceis, né? O contato e tudo. Beleza. Então, tipo, esse do PH, que é o primeirão de todos, e o bacanudo das músicas gays aí, que é o 14º. Eu, pra também dar as minhas recomendações, porque afinal de contas eu não estaria recomendando se eu não tivesse ouvido os programas, do bacanudo, um programa que eu caí na gargalhada ao ouvir foi o de viagens. Foi muito bom também. Principalmente as histórias do hotel do inferno que você e a sua esposa lá tiveram. Foi, cara, era vocês contando as agruras e diabruras do tal do hotel. Eu falei, cara, esses caras são masoquistas, eles não podem ser pessoas normais, cara. Porque se eu tivesse no primeiro dia passando esses perrengues que eu já tava mandando o cara do hotel a merda. Foi foda. Daí foi complicado. Esse foi o 11º, né? Isso, 11º episódio do Bacanudo, que é o Viagens, que é, obviamente todos esses links estarão aqui embaixo nos links relacionados. Mas, cara, ouçam, vocês vão rir muito, porque esse menino aqui, o que ele tem de viagem não tá no gibi, cara. E as histórias são completamente insanas também. E um 20 perguntas que eu adorei ouvir, cara, porque eu achei realmente um papo surreal, foi o com o Maurício Saldanha. Loucura total esse. O cara... de um momento pro do outro, o Maurício virou a mesa e ele que começou a fazer perguntas. Foi mais difícil, viu, velho? Foi muito legal fazer. Porque o Maurício viaja na maionese. Quando se você deixar, é aquele ali viaja bonito, né? Aí, se for 20 perguntas, que acho que se eu contar, acho que tem umas 23 perguntas. E era engraçado que ele queria que eu contasse a pergunta, né? Sim, ele queria. A contagem regressiva. Muito figura, velho. Cara, Maurício Saldanha, muito figura. E o papo foi muito bonito, cara. Foi muito gostoso de ouvir também. Eu adoro esse. Aliás, você tá de parabéns por esse formato do 20 perguntas. Que é realmente um formato bastante divertido. Porque muitas vezes a entrevista costuma ser chato. É verdade. Né? É. Ou o entrevistador não sabe entrevistar, ou o entrevistado não sabe responder também, aí fica uma coisa chata, mas no teu caso não, cara. Tu é um excelente entrevistador e pelo menos até agora tu só entrevistou gente com histórias boas pra contar. Tá de parabéns, meu querido. Pô, valeu. Eu acho que a coisa da entrevista, eu queria só falar isso também, se der tempo ainda. Pois não, pô. É o seguinte, é porque a intenção de fazer o 20 perguntas, assim, no formato de entrevista em si, era a gente fugir um pouco daquelas perguntas que todo mundo já fez também. Então, tipo assim, perguntar, poxa, como é que você começou, né? Isso é uma pergunta, cara, que, sei lá, se você colocar no Google o nome da pessoa, pelo menos vai ter lá 10 entrevistas com a mesma pergunta. Vai estar na Wikipedia. Exato, sabe? Então a ideia é a gente fazer perguntas que normalmente a gente não vai saber a resposta. E inclusive falar sobre a vida, entendeu? Tem uma pergunta que eu tô achando muito legal fazer assim, e eu perguntei, tipo, do Lama ao Saldanha, a qualquer pessoa aqui que eu entrevistei nessas últimas edições, que foi tipo assim, com o que você gasta seu dinheiro, né? Tipo, pra que você trabalha? Deixa eu anotar aqui, porque quando ele for fazer comigo, então... você já anota a pergunta antes. Isso. E é legal que ninguém sabe as perguntas, né, velho? A galera lógico. E que história é essa do seu Nicolas Queiroz querer se meter no meio dessa conversa tua com teus convidados? Ele agora quer entrar na brincadeira das 20 perguntas. Fala pra ele que não pode isso, né? Não é bagunça, não. Isso não é casa da mãe Joana, não, pô. Rapaz, Nicolas é um cara muito inteligente, velho. Ele é muito bacana de conversar, assim. É engraçado que ele sabe um pouco de todos os assuntos que a gente toca, né? Se ele quiser fazer, e se ele conseguir arranjar o tempo que o homem trabalha o dia inteiro, de fazer com um entrevistado legal e tal, a gente faz. Acho que tem que ter espaço. O bacanudo não é só meu, né? Não existe aquilo ali sem todo mundo, não. Desde o layout, a galera que tá fazendo texto diário agora, da equipe de texto, que praticamente funciona sem mim já, sabe? Tem eles lá, se editam ali entre si. Pô, é muito bacana. Eu tô super empolgado com o projeto. Toda vez que eu vejo um crescimento, não de dados em si, mas pô, um feedback e tal. Você sabe mais do que eu, tem muito mais tempo, que aquele feedback bacana que te anima, sabe? Sim. Isso, porra, isso é muito bom. Isso é aquela coisa que eu chamo minha mulher, vem aqui. Que parece que é mentira que você recebe aquele e-mail, sabe? Porra, eu fico muito feliz mesmo. É uma coisa então, que alimenta a alma. Então, vamos aproveitar então, dar nome aos bois, né? Além do senhor Pedro Duarte, que é o irresponsável por conta desta bacanice, quem mais está na brincadeira junto com o senhor lá no site? Tem o Ovelha, né? Ovelha. Ele grava parte do podcast também, hoje de domingo. Uhum. E o Vinícius Oliveira e o Nicolas Queiroz, que também são hoje de domingo, né? Uhum. Vinícius é daqui de Salvador também, Nicolas do Rio e Ovelha do Rio Grande do Sul. Tem uma cidadezinha lá que ele mora, que é Venâncio Aires, que tem acho que 5 mil pessoas só. É muito bacana, tira sarro disso pra caramba dele. Na parte de texto, a gente tem a Isabelle, o Leandro Sá e a Larissa Senna, que estão cuidando do texto agora, que o blog tem texto diário também, né? 2 ou 3 posts diários. Uhum. E a gente tá com vídeo agora também no YouTube, né? Bacanudo blog lá, que eu tô fazendo essa maluquice aí, que é botar a cara pra bater. Rapaz, fazer vídeo é muito, fico muito vergonhado. Alguém tá já... Tudo... Não sei se já lhe passaram essa informação, mas como o senhor é baiano, inclusive, já alguém já andou lhe dizendo que o senhor parece o seu filho perdido do Hugo Soares com o Carlos Tourinho? Em que sentido? Porque não, tem a cara do Hugo Soares e o jeito de falar do Carlos Tourinho. Tourinho é outra figura que sempre apoiou, velho, o negócio, viu? Ele sempre gravou as ideias todas, sempre deu opinião e tal, e é uma figuraça, né? A podosfera é cheia de grandes figuras, rapaz. Sim. E, então, agora eu tenho o prazer de anunciar, senhor Pedro Duarte, que o Bacanudos é o proprietário de mais um Nerd Master Seal of Approval. Olha aí! Oi! Meus colegas de trabalho, ele ganhou! Vamos ficar por aqui. Antes de mais nada, mande um beijo para os meus ouvintes, Pedrinho. Bom, primeiro prazer em conhecê-los aqui, ter essa oportunidade de falar. Nerdmaster, sempre já indicou a gente em outros canais também, não foi? Sim. E sempre te falou comigo aqui. A gente combinou de um dia gravar, a gente vai conseguir gravar para o Bacanudo. Um tema especial que a gente conversou lá e nunca conseguiu, mas agora vai também. E, pô, um abraço e muito obrigado mesmo por ter me chamado e nós fornecido essa insígnia honrosa que alguns podcasters têm aqui na internet. E, obviamente, para deixar um negócio bem claro aqui no áudio, qual é o endereço lá do Bacanudo? Como se fosse nem um pouco óbvio, né? Mas... Porra, bacanudo.com.br. Óbvio, né? Bacanudo.com.br. Mais fácil que isso, só dois disso. Pois é. Então, bota no Google, que ele corrige. Bota no Google. É, pior é que se tu botar no Google Bacanudo, ele vai pro teu site mesmo. Vai pois mesmo. É. Bom, ficamos por aqui e fiquem agora com as Crônicas Nerds. Um abraço. Saída diplomática. Parte 3, por Daniel Rossi. Um dos seres, que estava posicionado ao centro, emitiu um som agudo, parecido com um uivo. O diplomata teve um pequeno sobressalto, assustado com o som. O extraterrestre cessou imediatamente e levou o longo braço até um dispositivo que pendia de seu pescoço. Os longos dedos tocaram o dispositivo e uma pequena luz se acendeu nele. O extraterreno, então, se voltou novamente para o homem que observava atônito. Desculpe, creio que agora você pode me entender. O uivo esganiçado deu lugar a uma voz suave e pausada. Sim, assim é bem melhor. O velho diplomata sorriu. Meu nome é Herbert Hermann. Eu sou Carr. E estes são meus irmãos Mir e Zor. Mas deixemos as formalidades de lado. Percebo que seu sobrenome significa guerreiro em seu idioma natal. Mas acredito que é paz que você vem nos pedir. Herbert ficou surpreso com o conhecimento de alemão do alienígena, mas percebeu que eles queriam ir logo ao que interessava. Eu acredito que vocês já devam estar cientes da nossa situação com os antarianos. Nossos conflitos domésticos terráqueos estão interferindo em nossa relação com eles, e temo que ela possa se deteriorar a ponto de que possa haver hostilidade. O alemão escolhia com cuidado as palavras. Os três seres o observavam impassíveis. Como eles não esboçaram reação, ele resolveu continuar. Nós precisamos da ajuda de vocês para intermediar esta situação. Temo que ela possa sair do controle. O extraterrestre observou o humano à sua frente por alguns instantes. Hermann sabia que os três seres deveriam estar confabulando telepaticamente. Por isso, aguardou em silêncio. Carr, então, se pronunciou. Como o senhor deve saber, meu planeta se ofereceu para ser parceiro de vocês no passado. Mas o que oferecemos em troca da extração dos recursos que precisávamos não os interessou. Vocês preferiram as tecnologias bélicas dos antarianos. Nós respeitamos a sua vontade e nos retiramos. Por que deveríamos intervir agora? O humano ficou incomodado com o questionamento. Tinha conhecimento que o planeta dos extraterrestres, chamado pelos poucos humanos que o conheciam como Argol, havia oferecido tecnologias em várias áreas do conhecimento para os humanos. Porém, os líderes das principais nações envolvidas nos acordos preferiram as armas antarianas a avanços em biotecnologia ou comunicações. Desde então, essas nações passaram a permitir que os antarianos retirassem um elemento presente na atmosfera do planeta chamado trilídio. Ele era desconhecido para os humanos, mas era utilizado tanto por antarianos como argolianos como combustível para suas naves. Porém, ele era extremamente comprometido com a liberação de radiação na atmosfera, o que causava toda a apreensão dos antarianos com uma possível guerra nuclear na Terra. Hermann pensou por um instante e respondeu. Justamente pelo seu posicionamento no passado, que acreditamos que vocês poderiam ajudar agora. Tanto que seu pedido de não se encontrar com nenhum representante militar de meu planeta foi prontamente atendido. Compreenda. Os antarianos têm recursos para deflagrar catástrofes inimagináveis no nosso planeta. Nossa posição passou de parceiro comercial a refém deles. Os argolianos permaneceram em silêncio novamente, confabulando em suas mentes. Carr, então, falou. Vocês estariam dispostos a expor o conhecimento de nossa existência e dos antarianos para toda a sua raça? Esse foi um dos motivos de não termos estabelecido uma aliança no passado. Se vamos beneficiar a sua raça de alguma forma, este benefício tem que se estender a todos. Herbert engoliu em seco. Dentre tudo o que havia sido discutido entre os líderes terrestres como concessões aos argolianos, o segredo sobre a existência deles era um ponto inflexível. Mesmo com a ameaça iminente, o pequeno grupo de nações que negociavam com os extraterrestres que envolviam os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, não queria ter que dividir os benefícios alcançados com outros países. Acho que revelar toda a verdade agora apenas causaria pânico entre a população terrestre, tentou contornar Herman. Seremos inflexíveis com isso, como fomos no passado, Herbert, Carr retrucou. O diplomata tirou os óculos de lentes pesadas e os limpou com um lenço. O gesto era um cacuete que adquirira e se manifestava quando era colocado em uma posição de pressão. Era quase que uma resposta automática de seu corpo. Fazia isso com o objetivo de ganhar alguns segundos para sua afiada mente agir. Desta vez, porém, não conseguia chegar a conclusão alguma. Mas ainda tinha uma última carta na manga. Ok, eu entendo. Mas antes que deixemos a mesa de negociações, permitam que eu lhes mostre mais uma coisa. O diplomata então se levantou e caminhou até uma pequena mesa em um dos cantos do recinto. Abriu uma gaveta e retirou três grandes placas de acetato. Nelas haviam fotos tiradas pelo satélite Hubble. Dispôs as três diante dos seres. Estas fotos foram tiradas há 4 dias terrestres por um dos nossos satélites. Elas mostram o que parece ser uma armada de naves argolianas posicionadas bem além da zona de exclusão do cinturão de Orion. O que me leva a crer que a ânsia desenfreada por Trelídio e a preocupação exacerbada com um conflito doméstico terrestre é, na verdade, por causa de um ataque em larga escala contra Argol. Os extraterrestres nem precisaram utilizar a telepatia. Pela primeira vez desde o início da conversa, se entreolharam com os grandes olhos negros. Herman continuou seu discurso. Isto me leva a crer que os antarianos muito em breve não serão apenas inimigos da Terra. Creio que foi um lance de sorte o sistema de camuflagem deles não estar preparado para uma tecnologia tão ultrapassada como a nossa. Parecia haver satisfação na voz do diplomata. Acreditava que sua estratégia de "o inimigo do meu inimigo é meu amigo" funcionaria aqui. Continuou. Podemos interromper o fornecimento aos antarianos, o que acredito que preveniria um ataque direto a Argol. Mas acredito também que isso certamente os fará virar sua armada na nossa direção e precisaremos de proteção. Entendo aonde você quer chegar. Mas devo lembrá-lo que, segundo as nossas leis, nós não podemos ser os agressores em um conflito, Herbert. Carr argumentou. Mas vocês poderão intervir caso uma raça amiga seja atacada, não? O alemão achou irônico que essa desculpa se aplicasse a esta situação, sendo que ela já havia sido usada tanto na própria Terra. Sim. Encararemos o fato do corte do suprimento de Trelídio aos antarianos como um sinal de aliança entre a Terra e Argol. E se os antarianos retaliarem, estaremos prontos a intervir. Acho que temos um acordo. Herman aceitou. Não era a melhor saída, mas pelo menos conseguir alguma ajuda. Indagou-se em silêncio em que ponto o acordo com os antarianos tivera desandado e como a humanidade podia estar refém em seu próprio planeta. Saudou os três seres novamente com um cumprimento com a mão espalmada e se despediu. O corte de suprimento de Trelídio foi feito, mas a retaliação antariana veio antes dele. Com a crescente tensão e o iminente lançamento de armas nucleares, o que seria catastrófico para os planos antarianos, estes intervieram chacoalhando a Ásia com um terrível terremoto. O ataque foi a deixa para que os argolianos enviassem uma frota de cruzadores para intervir em favor da nova raça aliada, conforme a sua lei pregava. Uma guerra estava declarada, e a Terra seria o campo de batalha.